10, decola do 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Transponda 5076, control 1208, com 1256. 1256, portão 05, chame pronto, pushback e acionamento. Reportaremos pronto, puxa e acionamento, 256, obrigado. Salvador, Ocean Air 6142, informação Zulu, boa tarde. Boa tarde, 6142, para Recife, Copio 350. Afirmativo, prosseguir. Air 6142, Serra Bravo, Romeu Fox, Recife, aprovado, nível 350, via Uber Zulu 17. Decola da pista 10, após decolagem de curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5126. Controle Salvador, 120, decimal 8. Pista agora 10 no 8, voe direto Duna, em descida para 4 mil pés, para aproximação ILS. Céu 63, Ano. Céu 4 mil, na proa do Duna, CNR 26. Responder 5126. 5126, Oxa, né? 6142. Correto, Oxa, né? 6142, portão 02, chame pronto, puxa o pé, estacionamento. Ah, pronto, 6142. Azul 4116, 26 milhas para a Duna, está autorizado, aproximação ILS. Cuidado, 4116, autorizado ILS. Certo, cuidado, senhor, a ponta. Salvador, o Oxalé 6162, sábado gate 2, pushback em acionamento. 6142, chame taxi. Tava lá. Controle Salvador, guardião da rua. Prossiga. É possível acender para a Bio 7? Positivo, livre. Grato, isso é bom. Oceano 6326, desça sem restrições para 2 mil pés, está autorizado, aproximação ILS, distância para a Duna 30 milhas, câmbio. para 2000, autorizado de NS, grato. Acho que é Papa Golf, já tem estimado para pouso? Já. Estou estimando o último pouso 1530. Positivo, anotei. Fico local, né? Vai ser 18h30. Como antigamente. Acionamento 3, pula 5, push deck, acionamento no 4. 3, 1, 5, portão 4, número 2, 1, setor, supervisando mais 2 minutos. Vamos por aqui, é o 62, 1, 4. Está iniciando já, 20 segundinhos, o operador do trator aqui teve um probleminha, mas está iniciando. Chega o taxi, 142. Vamos lá. O senhor autoriza o guardião a 2000? Positivo, guardião 01. A gente vai se afastando aí de Salvador, a imagem vai estar aumentando pro centro de comando e controle. Obrigado. Positivo, livre 2000, capitão guardião. Grato. Maravilha, a gente vai deixar livre pro aeroporto da aeronave 6315. 42, informação, tráfego no portão 04 para o simultâneo, ok? Com a aeronave não vai interferir, o senhor estará de forma padrão com o 6142. Tá ciente, 6142. Está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, no localizador e aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 1895, câmbio. Muito obrigado, vai chamar agora a torre 1895. Até já, 4196. É. Controle, ajuste no 018, desça para 8000 na chegada bom. 8000 na ponte, o 1097, pode ver na sua de pelo? Autorizado, câmbio. Caminhão P 8000, mais 080, mais 097, direto. 8000, câmbio. 8000, 22, direto. Transição Elefa. Aciona 5136, o controle Salvador, 120, decimal 8. Puxo, autorizado 360 para Brasília, pelo 17. Decolada 10, curva direita, subida a bordo com Elefa. 5136, transponde, 108, controle. Puxa, na 6321. Reta, chanamento 321, portão 10, chame pronto, puxa back, chanamento. Aciona, ativo, chama Elefa. Salvador, Roxane 142, do táxi, tem 167, 4 horas de autonomia, Zena Maceió. Direita, Índia e Alfa, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 8, tem um bom voo, boa tarde, Roxane 6142. 1018, ponto, a torre 1895, obrigado, boa tarde. Taxa 63, 15, 139 a bordo, 3, 5 horas e 20, Altera Galeão. Última hora. Era Fox 2-1-1-4-1 no meio. Espera torre no 8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 8, então bom voo e boa tarde, Oxana 63, no 5. E Alfa, 0-25, 22, obrigado, por favor. Boa tarde, Azul 41 no meio, Costa. Boa tarde, Azul 41 no meio, Tec Vial, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette, 41 no meio. Solo, boa tarde, Alfa, passando a Delta Fox. Boa tarde, para passar a Delta Fox, formação Zulu, prossiga. Salvador, 125, Maia, para posicionamento no gate 5. Guarda autorização, 256, previsão de mais 3 minutos. Mais 3 minutos, 125, Maia. Passando agora com a Delta Fox, Moneplan Yankee, qual o nível instrumento inicial? 140. Sente pouso autorizado, pistão no 0, repito, vento 180 graus, 109, Oxané 6326. Sente autorizado, pouso, instrumento 0, Tanguaco Delta Fox para Morro São Paulo, Serra Nova, meu papá, papá. Um nível inicial instrumento é o 040-040. Prossegue direto no 040 até 20 milhas, 20 milhas do Alto Salvador. Após cancela, prossegue visual, meu pé é direto. Decolada 17, curva direita. Subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, pós direto. Aciona 5140, controle 120, decimal 8, Eco Delta Fox. Delta Fox, na saída do transponder, Eco Delta Fox. 1140, saída A. Correto, Papatango F Delta Fox, estacionamento taxa e decolagem, chama a torre em 118, decimal 95, altímetro no 018, tem um bom voo, é F Delta Fox. 1895, 1018, 4 1 no 6, para entrar. 4 1 no 6, via Juliette, portão 03. 03, 4 1 no 6. Decimal 95 para o táxi, o altímetro no 018, SAR 01. voo 256, pode acionar agora na posição? Autorizado, pushback, acionamento, voo 256, sem táxi. Camarada. Sar 01, boa tarde, torre. Sente autorizado o táxi e hotel, reporte pronto para ingresso. O Chalé 6142 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Vamos lá então, alinhe e manter no zero, 6142. Chalé 6326 no solo 41, libera a direita e chame o controle solo em 121 decima 1. Decima 1, zero. Posicionamento 326, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette. Posicionamento 6315, boa tarde, seu ponto para ele está pronto. Posicionamento 6315, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 6315. O 1097, caso tenha condições, desça para 2000 e voe direto Duna. 2000 direto Duna, agora, senhor. 1097. Já acionamento, reporte pronto para o táxi, F Delta Fox. Para o táxi, Delta Fox. O Chaner 6142, decolado 243, chama o controle de Salvador em 120, decima 8. 08. O Chalé 6142 decolou na Funca, passa 1.800. O Chalé 6142 é o controle, contato radar, sem restrição. Sem restrições, poderia voar chamo? Após 2.000. 2.000 voar chamo, 6142, obrigado. Bravo Índia Lima, autorizado nível 240, via Golf 677. Decola da pistão no zero, após decolagem curva à direita, na subida da EL, transição coral, aciona transponder 51, controle Salvador, 120, decima 8. Eco Delta Fox, autorizado, táxi, reporte na Papá, para ingresso na pista. Vai parar na Papá ou Delta Fox? 151, transfundo 208, ou contrário 2009. Correto, voo 2009, chame pronto para o pushback, acionamento. Deixa eu lá. 326, da Oxanã, ingresso via Juliette, portão 02. Juliette 02, certo. Turma Recife, não. Não, amigo, a gente está até tentando fazer o possível aí, que a tripulação está no limite máximo da jornada. Eu vou fazer o possível, direto, Romeu Fox 018, câmbio. Muito obrigado, conta Romeu Fox 18, né? Agradece pela cooperação, 6142. Salvador, gol 9967, com informação, juro. Cópia para Aracaju. Tenente Gol 9867, aguarde cópia número 2. Aguarda. Salvador, Gol 125 Maia para táxi com 183 a bordo, voto no meio de 3 horas, alterna Mateó. 256, segunda direita via Índia Alfa, passa 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95. ajuste de altímetro 1017, é um bom voo. India Alpha 11895, comida 17, muito obrigado, voo 1256. A senhora poder confirmar o 3 ou 1 para o Oceaner 6325? Então 02, Oceaner 6326. Deixa seu balizador aqui. Vou informar em flare, só um minutinho. Obrigado. Alfa Tango, confirme a radial de saída ideal, vai prosseguir corredor Axé. Ah, não aqui, antes de prosseguir, se eu baixo a bateria do Paraguaçu, vai fazer um sobrevoo no Iguatemi, depois prossegue para aquela feira na radial de saída. Tá bom. 3209, direita 235, lote ao limite, 1097. Tango, Grupo Zulu, Cabaceiros Paraguaçu, 500 pés, decolodão no 7, curva à direita, ingressando no corredor Axé, guardando liberação do controle para sobrevoo no Iguatemi e após prossegue até o destino, aciona 5132, controle Salvador, 120 decimal 8, a torre 1, 18 decimal 95, só confirmando, dono 7 decola com curva à direita, ingressando no litoral sul. Autorizado Salvador do Cusulu Cabaceiro do Paraguaçu, decolando da 1-7 com a primeira curva à direita. Ingresso no corredor Axé, no pé, aguarda a liberação do motor para o voo de Guadalupe. 120, 180, 2295, acima com 132, está na mata com o seu 03. Vai para o meu Thiago Fatango, para acionamento táxi e decolagem, chama a torre 1, 18 decimal 95. Ajuste o altímetro 10, 17, então bom voo. 10, 2, 4, 5, grato. Livre aliás e aguarde transferência. Esquerda 130, livre lock 1097. Linhado e pronto. Volta pronto, chamará a linhado e pronto da certo. Charlie Alpha Tango autorizado, acionamento reporte pronto para o táxi. O 1164 passa Boipeba, sexta, para 2000. Descendo para 2000, com o 1164. Declaração cirúrgica, hein? O 1097 está a meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso na pista 190. Nossos agradecimentos. Chega o trem, chame torre 11895, gol 1097. Nós é que agradecemos, 1895, bom trabalho e boa tarde. Boa. Continua pelo Guardião 3000. Positivo, Capitão Guardião, livre. Capitão Guardião agradece. Perdão. Salvador, boa tarde, azul 4462, informação Alfa, mantém 170, passando através de Coral. Azul 4462, controle, aciona a identificação. Confirme para a torre? O 6315 ainda mantém? Confirma o 6315, mantém um ponto de espera e forma a aeronave a 3 milhas de marcador externo para pouso. Tem Charlie Alfa Tango, mantenha a posição, aguarde para o início. Essa foto está ligada e pronto. Sim, Delta Fox, mantenha a presente posição, mais instruções. Mantenha posição, aguardar. Car 01, decolado 51, chama controle em instalador em 120 decimal 8. Chama controle 120 decimal 8, Car 01. Solo Salvador Oceania 6321, ponte 10 para estacionamento. 6321, portão 10, autorizado, chama taxi. Preparo para 6321. Aproxiga como autorizado. Casa não prossegue. Uno 256, chama a torre, 22 e 1, 8, decimal 95. 2295, obrigado pela coordenação. Abraço. Outro. Não, para curso, pistão 0. Negativo, pessoal. Você já pode passar a passagem do tráfego autorizado a alinhar e manter pistão 0, o Xanermia 3, 1, 5. Pode, eu faço o gole e manter 1, 0. Bono 097, o vento 170 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Livre o pouso, 10, eu vou 097, 1018. Papa Tango Eco Delta Fox, decolado 52, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 1208, Delta Fox, graça. Controle Salvador, Eco Delta Fox, decolando o momento, está acionado o turno 40. Delta Fox, está em contato radar, prossiga como autorizar. Delta Fox, solicita a possibilidade de modificar se eu prosseguir no pé pelo seu rebote. Positivo, proposto e aceito 1753, informe passando através do farol da barra. Toma nada através do farol da barra, obrigado. 2009, agora totalmente pronto, nós. Autorizado, gol 2009, chame o transporte da carreira. 2009. Sem estango, mantenha a posição. Controle Salvador, gol 1966. Com 966, desça para 7 mil na chegada à área, ajuste 1018. 18 descendo para 7 mil na margem. Meia, meia. O meu Charlie Alfa Tango, vento 160 graus, 09 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Iniciando, cara. Bono 097 no solo 54, libere direita e chame o controle solo em 121 decimal 1. Gente, livre a direita, chama solo 211. Tinha um cachorro na pista, tá? Quando a gente pousou, ele correu pela esquerda. Mas a gente não tem assim total certeza que pegou ele. Gente, Bono 097. Obrigada pela informação, será informado operações. Pago fora. Xanermia 315, mantém a posição, aguarde instruções. Pode manter a posição, vai ver. Mantém a posição na pista, confirma. Estou fora. Charlie Alfa Tango, decolado 55, reporte através do farol de Itapuã para transferência. Vai reportar em Itapuã para transferência, Tango. Xanermia 315, confirma a intenção na pista. Afirma Xanermia 315. É, próximo o cancelamento, vou seguir direto ao rotatório, posto ela na 97. É, Mike Bravo Leone, está com referências visuais. O Mike Bravo Uniforme, corre para esse, hein? Mike Bravo Uniforme, foi parir que seu plano foi modificado aos 1755, oi Parip, desça para 1507 conferências visuais. 1507, apoio Parip, o Mike Bravo Uniforme. Alfa, repórter de 2 Juliette, para ingresso. 1097. Só para passar para a torre aí, um cruzamento com um cachorro na pista, foi mais ou menos quase na área de toque, só para facilitar e não ser para inspeção. Temos confirmando próxima marca de 1000. Isso, a gente um pouquinho mais na frente, a gente tocou, quando encostou a bequilha, a gente viu ele correndo para a esquerda. Só como ele estava no meio da pista, saiu correndo assim, a gente não tem certeza se pegou ele. Gente, gol no 097, será feita a inversão na pista, grato pela informação. Meia, faça espera na posição Itap, nível de voo 070. Boa tarde, Foro 966, copiou, nível de voo 070, espera sobre Itap. Copiei, 070, Itap, 1966. Controle, Papa Romano, será Fatango? Calafa Tango, prossiga. Passou o coral de Itapuã, está mantendo a linha do litoral, 500 pés. Vai passar o através do parque de Pitaçu para sobrevoar no Iguatemi, já. Calafa Tango, chefe seu transponder, não recebeu mesmo na escuta permanente desse controle. Checar o transponder, na escuta permanente, Calafa Tango. Calafa Tango, confirma o transponder acionado. 5132. Sim. Tá passando através do parque de Pitaçu, autoriza livrar o olho do litoral para ingresso no vetor do Guatemi? É livre, Calafa Tango, mantendo 500 pés. Livre, mantendo 500 pés, tá ligado. Ok, então daqui a 5 minutos eu estou fora para o presidente. Fala só confirmando, é Juliette 04, no 097, né? Sim, no 097, Juliette, portão 04. Prossiga táxi via táxi principal, Índia e Alfa. Ponte espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Altimetro 1-0, 1-7, tem um bom voo. Só Índia e Alfa, ponte espera 2-95, 2-0-0-9. Uma curada fácil, será mantendo meu pai até destino? Negativo, senhorita. Vai aprovar o corredor da noite e prosseguir até destino de novo. Ela faltando isso, frequência para a coordenação. Tá, tô livre para a coordenação, tá bom. Ô, a senhora reportou com o Thiago Fatango. O Thiago Fatango tá mantendo o Iguatemi, ok? Tem, Thiago Fatango. É o Delta, Papa Tango, Delta Fox. Eu sou fora da Barra, para Monte São Paulo. Ok. 9867, aguarde mais um minuto. Mais um. Chanel 6321 para o táxi com 144 bordas, alterando com 5.3 horas e 30. Meu pé, o meu, 3321? 144, 114 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterando com 5. Passando através para 2, matando 1000 pés no momento. E batendo os corredores. Aí a cidade está próxima, coordenado, mais aeronave, mais negociação de Veracruz. Tem alguém aí? É o Delta Fox, que é o controle de Salvador. O Solo 5R2 da Avianca, livrar a retaguarda. Após, está autorizado. Inicial pushback, chame táxi. Gol 9867, coordenação. Então, após a Avianca, estamos autorizados o pushback. Só entra na posição remota, 9867. Ô, mais para a uniforme 99, vamos. Olímpio 01, chame... Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 25, decimal 45. Olímpio 01. Tarde 01, copiou a frequência Centro Recife, no 26, alterna 1, 2, 2, 4, 5. Afirmativo, é o TAR 01. Aqui, ó, TAR 01. voo 966, desça até nível de voo 080, espera sobre ETAP. 966-080, sobre ETAP. Mike Bravo, uniforme, está visual com campo? Ativa aqui, o contrato estou fazendo essa. É isso, Mike Bravo, uniforme, chama a torno no 8-95. 8-95, galera. 8-95. Corre o Papatango Mike Bravo, uniforme. Papatango Mike Bravo, uniforme final 17, autorizada. Chame sobre o IMAR. Vou chamar sobre o IMAR, o mais baixo, ó. Então, ajuste Sérgio, corredores QNH, mas 017. Com 1017, solicite contigo, direto para o Romeu Tango Golf. Autorizado, direto para o Romeu Tango. Siga Guardião 01. Está abandonando o setor de estrada só, destino a Salvador. Atenção é descer para 1 no meu pés. Guardião 01, desça para 1 no meu pés, mantenha os corredores visuais, que é na 017, reporte na rotatória visual com campo. 1-0-7, reportará na rotatória visual com campo, Guardião 01. A escala, Patango. Eu posso afastar 20 milhas de Salvador. Voo 1164, está autorizado a final do procedimento pelo Expressway. Pista agora liberada, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado no localizador, voo 1164. Voo 4462, desça para 3 mil pés, aguardando o decoração. Azul 4065, correto, portão 3, chame pronto, se vai ser no mesmo. Azul 4462, CNH na 097. Obrigado, na 097. Chame controle, por favor. Já vou, Iduna, reporte Iduna estabilizado. Iduna, reportará estabilizado, 4462 da Azul. Voo 1164 estabilizado. Estabilizou o corpo do localizador, 1164. Voo 1164, chame a torre, 18, decimal 95. 295, vó. Próximo, chame 395, vó, boa tarde. 0, ponto espera a torre, 118, decimal 95. Ajuste no 017, bom voo. 295, ponto espera, pátio índia, o pátio, gol, 8837. 3600 Israel, pode mais correr lá direto pro monte, por gentileza? É 315, veio inicialmente a guarda na Mótima. Veio da guarda na Mótima. Obrigado. Você pode nível de voo 060. Tô 96, complexo curva esquerda, após que eu siga na proa 040 para o localizador. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reportado estabilizado no X-ray, 4462, Azul. E Patrulha 04, passa setor norte, 25 milhas, qual é a localidade? Patrulha 04, condições de decolagem sem interferência com eixo de pouso, decolagem da 10, com o Pronorte, 500 pés. Vento 180 graus, 08 nós, patrulha 04, chame fora do solo, informo, Boeing da Gol, curta final da 10 e Boeing da Gol decolando da 10 agora com curva à esquerda. 0-3-0. 102-0-3-0. Grau 08 nós. Repouso no 0, boa noite, 64. Bono 256 decolada ao 05, chama o controle Salvador, 120.80. 120.80, até a próxima, 256. Mavatango, Mike Bravo Uniforme Solo ao 06, confirma empate. Obrigado, Baritão, Mike Bravo Uniforme. Gente, próxima à esquerda na sua porta, continue para falar, Mike Bravo Uniforme. Obrigado, até. Fora do solo 04. Patrulha 04, sente fora do solo 06, proa norte, chame controle Salvador 120.80. Vai chamar o 2080, o 04. O mesmo. Control Salvador, gol 1256. Preciso 256. Autoriza direto de parceira. Fui de amnistamento 256. Ok, gol 256. Antônio. Abraço. Guardião 01, cheque seu modo Charlie, não recebo o mesmo. Checado o modo Charlie, Guardião 01. Guardião 01, tá mantendo no meu pé? Tô cruzando 1.400 em descida, pra lá no Rio. Tô afastado 25.6 mil em Salvador. Digo, tá passado 14.9 milhas em Salvador. Controle Salvador é o Patrulha 04. Patrulha 04, mantenha condições visuais, 500 pés, fique atento ao tráfego do Guardião 01, nossa posição de 2 horas 1.3 milhas rumo ao sudoeste. Sim, a gente vai ficar atento ao tráfego. O Patrulha 04, acionado 1543, vai manter 500 pés ao fogo clima. Guardião 01, fica atento à Patrulha 03, essa posição de 2 horas 1.3 milhas com rumo norte. Guardião, centro do patrulha. Azul 4462, chama turno no 8.95. Obrigado, boa tarde. Turno 966, desça para 2 mil pés, já pode estabilizado no localizador. 966 para 2 mil, reportaremos. Na 6315, veio por base. O base, 6315, obrigado. Salvador, 3217, essa é 1607, informação alfa. 3217, autorizada a chegada bom, filhota para 4.007, NH no 0.07. Imagina, 4.007, na chegada bom, 3217. Comandor, Romeu Tambor, filhado, descida. 0.07. 1.0, 1.07, para 1.007, Romeu Tambor. Autorizado pelo centro até uma centena com o diamante, o Mike Bravianchi. Já estamos com o Mike Bravianchi, autorizado a chegar da manda, eu separo no nível de voo 060, que é legal no 097. Chegar da manda, sendo para o 060, 097, Mike Bravianchi. Decolada 09, chame controle Salvador, 120.80. 208, 209. Então, para serviço de informação, alerta, chame centro Recife, frequência 26.85, alterno no 25.45. Gente, chame então a torre para o táxi em 118.95. Guardião 01, chama torno no 8.95. 1.895, Guardião 01, obrigado. Tá, tudo bem? Tá, tudo bem? Tá, tudo bem? Tá, tudo bem? Quebec, confirmando, até a Papacha indo para o cruzamento. Foi o Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Radial 060, Salvador no meu pé, está passado o nome dele em Salvador, com o seu de fogo no Pato Cigarro. Gente, Guardião 01, só não copia a localidade. Estou passando aqui na Vitadagem. Passando no pedalho, Radial 059 agora. Estou no meu pé, com o seu de fogo no Pato Cigarro. Gente, Guardião 01, chame através norte da Torre Salvador. Camarada, pra ver o nosso ator, o Salvador Guardião 01. Latam 3217, confirme essa velocidade. 3-4-5 no momento. Canaria 314, confirme essa velocidade. Agora 0813. Canaria 314, confirme? 880, repito. Tente, reduza para 250 nós, número 2, na aproximação. Agora 3. Oxanem é 315, Oxanem é 315, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 3319, 3319. Alfa, mantém posição 11 para Juliette, 4462. Cabo. Cabo, eu deixo meu turno no 8, decimal 95. 718, 95. Voo 1256, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 685, 25. Decolagem pistão 1-0, curva direita após decolagem. Controle 120, decimal 8, transponder 5156. Autorizado no porto do Galeão, nível de voo 360, rota plano de voo. Decola pista 1-0, curva direita na El Leda Irume, aciona 5156, controle opera 1-0-8, posição 09, voo 967. 1967, correto, portão 9, chame pronto, flashback, no mesmo. Entendi. Entendeu, descer para o 070, essa informação foi para o gol 1620. Afirmativo, gol 1620, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 070. 070, Mari, obrigado. Por Salvador, Charlie 321. Canaria 321, contato radar na decolagem, suba via Abo para nível de voo 360. Abo 360, autoriza para onde Abo, né? Via Abo, Canaria 321. Via Abo. 67, pronto? Pronto, pronto. 198-67, autorizado, Alari Manter, pistão no zero. Alari Manter. 98. 462, mantém a posição de ataque seu gilete, posição prevista 03. 7, mantendo posição. Por 966, só luz 1-4, libere próximo à direita, chame Paulo Salvador, 1-2-1, desce 1-1. 1-1, voo, 966. 4065, táxi via Taxi Índia até o ponto de espera pistão 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-7, bom voo. E a Índia, ponto de espera 1-0, torre 3-95, ataque 4-0. Azul 4462, Juliette, portão 03. Portão 3, Juliette, 4462. Salve Salvador, bom dia, vou na 66, ligar para o telefone. Bolo 966, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, bolo 965 na Índia. Azul 4065, autorizado a aliar e manter o portão 0. Sim, mantendo 0, 4065. Meu nome é 20, confirma essa velocidade. Boa, boa tarde. Meu nome é 20. Prossiga. Meu nome é 20, confirma essa velocidade. 280. Meu nome é 20, número 4, reduz a velocidade para 2509. 250 na presente na 620. Controle, autoriza para 6321 na Proje Eletro? Eletro, vamos no 6321, o Xanem é 321 Eletro. 6321, vou na Eletro. Controle, Salvador, Guardião 01, está estabilizado no solo para o pé. Guardião 01, confirme no solo? No solo. Guardião 01, no solo, 16, frequência livre. O Xanem é 314, informa o tráfego, essa posição de 2:00 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 070 e subida para 360. Entendi o tráfego, Xanem é 314. Controle, gol 9867, decolou na Pucaru. Gol 9867, contato radar, decolagem, pula para nível de voo 230 via Puca. Via Puca, sobe até drone 230, 9867. O Xanem 327 autorizado para Ilhéus, via conforme rota do plano de voo, nível 240. Perfil de saída da El, após posição coral, decolagem, pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5407, frequência do controle em 120.8. Reporte estabilizado no localizador. Retorno, reporte estabilizado no localizador. 7, 4, 6, 9, 0, 8, 6, 3, 2, 7. Estamos confirmando o transponder 5407 no portão 02, chama o Trump, Speck, finalmente chama 6327. 5407, e a gente vai chamar no 2, o 6327. Mike Braviante, desce para nível de voo 050. Mike Braviante para o 050. Azul 465, decolado azul 8, controle Salvador. 1208. 208, uma boa, 465. Autorizado, mínimo. Ô, Mátio. 465 autorizado, Leda. Leda, 465. Abatango Mike Bravi. Abatango Mike Bravi Yankee irá pousar na pista 1, não é certo? Poderia confirmar o vento, por favor? Batango Mike Bravo, Yankee, vento 150 graus, 111 nós. Afirma. Sim. Uma TAP, gente, pro limite é o que der mais 1002 Simbra. Afirmativo, mantém a pro limite 100 de Simbra, o tanto é 297. O Xané, 6312, chame centro Recife. Frequência 128.8, alterna no 33.95. Xanem é 321. Ativo 1288, alterna um 3. Confirma o atrativo? Xanem é 321, 128.8, alterna no 26.0. 28.0, 6321, grato. Bona 620, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2309. Número 4, na aproximação. 060, 230, Bona 620. Bono 967, livre nacional, chame táxi. Obrigado, 967, tá bom. chame o Centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. São 3217, deixa até 25007. 25007, são 3217. Tá passando o Mike Bravianchi, deixa até 4007. O Mike Bravianchi para 4000. Localizadora, telemetria no 4. Telemetria no 4, sem retorno no 8, decimal 95. 275. Oxenélia 3 no 4, na 9, tá? Oxenélia 3 no 4, posto 3, apitando 0, vento 1, 1.0 graus, 1.09. Depois, Oxenélia 3 no 4. Oxenélia 3.17, para o localizador, curva esquerda, proa 120, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Relativo, esquerda 120, reporte estabilizado no localizador do X-Way, tá 3.217. Protango Mike Bravianchi, desça até 3.000 pés. Descendo até 3.000, Mike Bravianchi. O nome é 20, reduz a velocidade para 2.009. 2.00, o nome é 20. Papatango, Rotango Golf, reporte e visão com campo. A visão com campo, aumenta a bola. Sim. Capatango Mike Bravianchi, confirme a velocidade que pode manter até a duna. Estamos em condição aqui no setor, estamos totalmente visuais, se for possível, mudança de regra, prosseguindo para Paripe, para prosseguir para a pouso na 17, o Mike Bravianchi. Deixa Mike Bravianchi, modificado aos 1823, foi para Paripe, desça para 1.500, pede que negar no 017. Negar no 017, descendo para 1.500 pés, proa de Paripe, o Mike Bravianchi. Centro 217, sem retorno no 8, decimal 95. 1.895, 1.917. Nome 20, desça até nível de voo 050. 050, nome 20. Meu nome é 20, motivo da vibração, sequenciamento, tráfego em transporte de sistema para a pista 17. Ok, voo no 20. Protango Golf, chama a torno no 8, decimal 95. 2.29, sem grado, padrão. Ana, confira. Número 2, aproximação, guarda especialista. É, tá 3.27. 2, Salvador, boa, Papatango Romeu, tá bom. Papatango Romeu, tá no e chame na final da 1.7. Vai apertar na final da 17, Romeu, tá bom. Era. Vamos tirar para passar o curso do localizador. Novo limite que dê mais que 120 de cima. 120. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 1251, 1325, boa tarde, 4065. O nome é 20 para o localizador, curva direita para o 080, reporte estabilizado. 080 vai reportar estabilizado, também é 20. Nome é 314, solo 25, libere próximo à direita, chame solo, controle solo, 121, decimal, 10. Tá querido,